eu hoje estou aqui pra te dizer que o momento que eu mais almejei, pelo qual eu tanto a Deus orei, aconteceu. E agora que eu tenho a ti pra sempre como minha esposa, quero prometer-te amor em forma de canção. Eu te amarei como Cristo a sua igreja amou, e a seu corpo sim por ela entregou. Na tristeza, na alegria, fome ou na dor, quero estar desenvolvendo sempre esse amor. Querido, também estou aqui pra te dizer muito mais que alguém, e do seu um precioso bem que eu ganhei. E agora que eu tenho a ti pra sempre como meu esposo, quero prometer-te amor em forma de canção. Como a igreja submissa hoje para sempre, amém. Pai, nós te adoramos e invocamos, seja conosco hoje para sempre, amém. Hoje para sempre, amém.